Isso é algo que nenhuma mãe quer para seu filho, não é mesmo? Deixe-me contar a história de Ana. Ana é uma mãe como você, que estava desesperada porque seu filho, Pedro, estava perdendo peso e sempre parecia cansado.